Verte Papa Uniform Charlie Alpha, Alpha Romeo Uniform Transition, switch 118.8 squawk 5416, Italy 408. Rapper 408, it's 5116 and flight level 330. Squawk 5416, level 330, Italy 408. Just one correction, 5116, 5116. 5116. Roger, call me red for startup and push. Call you back when I'm ready. Tower at Italy 408. Go ahead. Sorry ma'am, I can't find the first waypoint after left turn before Alfa Romeo Uniform. May you say again, please? Of course, it's Papa Uniform Charlie Alpha, Puka. Papa Uniform Charlie Alpha. 102 Section. Salvador, go on a dois, next job. Controle Salvador, go on a dois, next job, cambio. 271, controle, prossiga. Ei, transferido, vai cruzando o 60, atualizado 150, 58 milhas. E vê se eu mantenho a... 4 mil pés na chegada da Mari. Guarde o ILS aqui, saída 1-0. É, 4 mil na Mari, aguardando F3. Estou em Salvador, bom dia, o azul 4433. Azul 4433, copia? 4443. Azul 4433, autorizado Campinas, 360, via Perzulu no 6. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5140. Autorizado Campinas, 360, via Perzulu 16. Decola da 10 com curva à direita, a da El, Leda Bridge. Aciona 5140 e controle em 19.8, azul 4433. 4433, chama o Francisco Canal. Chamarei.